Meu nome é Andréa Lanes, estou no sétimo período de jornalismo e vou entrevistar agora um jovem estudante de 22 anos chamado Bruno Maziero, que possui TOC, o famoso transtorno obsessivo compulsivo, uma doença que atinge milhares de pessoas. Bruno, com quantos anos você começou a apresentar os sintomas? E quais são esses sintomas? Eu comecei a apresentar os sintomas com 6, 7 anos de idade. E os sintomas que eu tenho são desconforto, muito desconforto e ansiedade, no caso de uma pessoa encostar em mim ou encostar numa pessoa. E também sinto esses sintomas no caso de quadros ou outros objetos estarem assimétricos em relação a outros objetos ou a mim mesmo. Tá bom. E qual o tratamento que você faz para melhorar esses sintomas? O tratamento que eu faço e que é o mais indicado é a terapia cognitivo-comportamental, o TCC. É uma terapia, é a melhor indicada para esse tipo de tratamento. Ah, entendi. E qual o tempo mínimo necessário para os primeiros resultados da melhora? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Normalmente demora um pouco para a pessoa se desvencilhar das obsessões mentais, né? No meu caso, demorei pelo menos uns 2 anos para começar a me sentir um pouco mais confortável em relação aos meus rituais. Então, você toma alguma medicação? Tomo. Qual? Eu tomo dois antidepressivos, né, todo dia de manhã. No caso, são o escitalopram e o venlafaxina. Entendi. E agora você consegue me responder se há uma cura para o TOC? Você acredita numa cura para o TOC? Então, eu acho que tem a possibilidade da pessoa ficar totalmente sem o TOC, mas o normal é a pessoa não perder completamente o TOC, mas conseguir viver numa qualidade de vida muito boa, né? Depois de anos de tratamento.